desconfiado de tudo, sempre focado no lucro. Morro, mas eu não me curvo. Me sinto foda ao cubo, manche minha roupa de rubro. Morro, mas eu não me curvo. Desconfiado de tudo, sempre focado no lucro. Morro, mas eu não me curvo. Me sinto foda ao cubo, manche minha roupa de rubro. Morro, mas eu não me curvo. Eu continuo me achando, eu continuo meu plano, eu continuo sorrindo, sigo segredo e dançando, correndo em cima do fogo, ninguém apaga minha chama, sim, continua queimando, nunca fiz isso por fama. Sei que você não me ama, mano, isso é tudo algoritmo, porra, me poupe de drama. Não, não quero papo com os manos, ele só diz que me ama, se eu não estiver voando. Fly. Mano, a inveja é brutal. Eu despertei do meu sonho e acordei no carnaval. Mano, o jogo é animal. Querem chupar que eu como pelo sabor do meu. Meus ídolos me traíram, ou então se acovardaram. Só que Deus tá me falando. Todo erro foi meu. E aprendi com os judeus. Não se idolatram humanos. Desconfiado de tudo, sempre focado no lucro. Morro, mas eu não me curvo. Me sinto foda ao cubo, manche minha roupa de rubro. Morro, mas eu não me curvo. Desconfiado de tudo, sempre focado no lucro. Morro, mas eu não me curvo. Me sinto foda ao cubo, manche minha roupa de rubro. Morro, mas eu não me curvo. Mãe, a gente é um gênio, sei que tá vibrando lá em cima. Puseram minha cabeça prêmio, só valorizou minha rima. Agora meu shit é uma nota, venerei todos os contatos. Não assinei seu contrato, dando estragar do meu lado. Fez embolado, sem se render pro estado. Nada no contra, não me encontra, ponta a ponta. Querem montar outra sessão, outra onda. Muita soma na minha conta, ei. Não vale a pena querer discutir com vocês. Todo reinado deseja a coroa do rei. Vitória gritando minha vez. Como flash, eu sei. Meus compassos quem são. Eu sou, nunca forcei. Qual a sua intenção? Não vai ter minha atenção. O correr é intenso. Não quero aprovação. Já somos imensos, é. Desconfiado de tudo, sempre focado no lucro. Morro, mas eu não me curvo, é. Me sinto foda ao cubo, mancha a camisa de rubro.